Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Arena Sertaneja. Número 8. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Me dei demais, não fui capaz de tomar conta de mim. E amei assim. All days are passing, out of control. Certezas do amor, fui um louco sonhador. I was a dreamer, just only remember. Dois irmãos, o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Pode meu grito de amor. W.com, referência para o mundo. Target Radios, a maior rede internacional de rádios. Apresentamos o oitavo lugar da semana entre os sertanejos, que fica para Eduardo Costa e Paula Fernandes. Meu grito de amor. Número 9, Gustavo Lima, Balada. Décimo lugar para João Bosco e Vinícius, Tarde Demais. E o posto de